a noite da noite, a noite da noite. Sente o aroma do perfume que atrai. Muitos criticam, até duvida quando ela sai. Tá no rolê, sempre de bem com a vida e com um sorriso no rosto. Cola com as suas amigas. Ela sabe curtir, ela sabe pirar. Inteirada na quebrada, uma mina responde. Amante da night, ela se chama. É tipo princesa, jeito de dama. Amante da noite. E muitas vezes, nem mesmo ela entende. Ela é tão apaixonada, ao mesmo tempo carente. E põe o seu respeito, não tem preço, tem valor. A noite me convida, ela sabe quem eu sou. Amante da noite. Tudo que ela quer, hoje ela pode. A noite é uma criança, mas pra ela é um corpo. Cheia de desejos, malícia no olhar. Na noite ela exala sua sedução no ar. Quem é você? Você não me conhece? Eu não. Anote a sigla, vê se não esquece. Só que seus olhos vê o que você quer tocar. A noite me convida, me chama até pra dançar. Sem compromisso, quero me divertir. Não tô ligando pro que falam, pro que pensam de mim. No seu olhar, já posso ver a malícia, eu vou desviar. Não quero ser mais uma da lista que se entrega na primeira e colhe solidão. Que desrespeito vem com a ideia quando quer passar a mão. Eu sou da night, mas eu não sou qualquer uma. Tá devagar, parceiro, a minha ideia da sua. Amante da night, tudo que ela quer, hoje ela pode. A noite é uma criança, mas pra ela é um cor. Cheia de desejos, malícia no olhar. Na noite ela exala sua sedução no ar. Me apresento ao escurecer. Você fala de mim sem quer me conhecer. Já percebeu que eu te incomodo? Fala até do meu estilo, até dos mano que eu colo. Eu te provoco na rua, eu tipo roubo a cena. Sou certa no meu bagulho, não sou comum de esquema. Sou joia rara pra quem sabe me valorizar. Sou a fiel, sou a amante e tenho mais pra mostrar. De salto 15 batom, é tipo quem tem o dom. Depois da zero é nóis, e a matinê já chegou. O encanto não se quebrou, mas vou me resguardar. A noite já se passou e a amante volta a pular. Amante da noite, tudo que ela quer, hoje ela pode. A noite é uma criança, mas pra ela é um corpo. Cheia de desejos, malícia no olhar. Na noite ela exala sua sedução no ar. Amante da noite, hoje ela quer, da noite.